Salvador, muito bom dia, Azul 4234, com informação Índia, nível 330, Recife. 4234 para Recife, eu tenho aprovado 370, senhor. Provável Pucca, transição Aracaju, informação Índia correta. Só um minuto, por favor. Assim, de Pucca Aracaju, pode ser o 37, então, 4234. Copiado, só um minuto. Azul 4234, pronto para cópia? Afirmo, 4234, prossiga. Azul 4234, autorizada para Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, via Arthur Whisky 58, nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju, controle Salvador opera em 120.8, transponder 5503, Azul 4234. Ciente, seu Azul 4234, autorizado nível 370 para Recife, rota conforme, Upper Whisky 58, decola pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. 1208 é o controle de saída em 1, e o transponder é 5503, o Azul 4234, ponte 1, vai reportar pronto. Obrigado, ponte 1, senhor. É colimatando, tá apertando, viu? Até bom, deixa eu tomar, se dividir 30 graus à direita aqui, tomar. Certo, é colimatando. Temos um tráfego no sentido oposto, descendo para o 050, Boeing 737-800. Afastado sua aeronave 18 mil. Tem que estar regressando a rota, mas com referência, quando possível, direto o destino, é colimatando. Se ser possível, comandante, mantenha a pro de coral. Coral, colimatando. Gol no 922, tráfego efetuando desvio, posição de 2 horas para 3 horas, 15 milhas, sentido sudoeste, cruzando 70, subindo para o 100, é um bandeirante. Gol, 922. Paulo Salvador, é o total 9991 para curso de estacionamento. 43 aprovado, 9991, chame pronto para o táxi. Posicionamento livre, chamada para o táxi na praça. Solo 5234, no estacionamento, posição 1. Portão 1 aprovado, 4234, chame pronto para o táxi. Livre, chama o táxi, 4234. Funcionar 6225, reduza para 2209. Estou no 922, autorizado ao final do procedimento, desça para 2 mil pés, ajuste padrão e informe no localizador. Na 6225, estação vetor para sequenciamento, mantenha a proa pelo limite ao localizador. Sim, estação vetoração, mantendo a presente proa, limite ao lote 6225. Paulo Salvador, 9911, com 03 a bordo, 3:40. Economia alterna, Terra Bravo, Novembro Santo. Copiado, Sodão 9911, autorizado o táxi até a saída do Pátio 3, aguarde para que o seu cruzinho com o táxi, ajuste agora o padrão. Ajuste agora é 1013, está autorizado o táxi até o Pátio 3 e aguarda para prosseguir no táxi, Sodão 9911. Salvador Oslo 4234 para o táxi, temos a bordo 117, autonomia de 3 horas e 15 minutos, se alterna Aracaju. Obrigado. O Azul 4234 tem táxi aprovado à direita até o ponto de espera pistão 0, ajuste padrão. O ponto de espera pistão 0, assume torre frequência 1 no 8 decimal 95 4234, tem um bom voo. Gente, muito obrigado, vai pegar a primeira direita via Índia até o ponto de espera pista 10. Quando pronto, vai chamar a torre 295, azul 4234. Obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. Total 991, autorizado a seguir o Embraer da Azul até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 03. No ponto de espera, chame torre frequência 12.95, total 991, tenha um bom voo. O total 991 está autorizado prosseguindo o táxi vindo do Embraer da Azul. O ajuste é 10013 no ponto de... Pronto, chama a torre 295, total 991. Chana 6225, reduza para 1709. Vai seguir tráfego Boeing 737-800 à sua frente. Pode ser 1980? Autorizado 1980, o Chana 6225 e para o localizador, curva esquerda na proa 1940. Certo, com 180 nós, esquerda 140, 6225. 2234, autorizado a NL, coloque som no 0, vento 050 graus, 059. Gente, autorizado a linha de colapso, está no 0, 14234. 40, Guarulhos, eu tenho aprovado. O provável da Eulida da Bridge, só um minuto para qualquer check. Sim, copiado. Da Eulida da Bridge, checar o WhatsApp. Afirma, somente me confirme seu portão. No ping 9. 9, obrigado. Whisky Yankee Tango, confirme? Afirma, Whisky Tango, está no 4. Whisky Yankee Tango, por gentileza, cheque o seu rádio. A transmissão está vindo quase que ininteligível. Confirme, é transporte de firma? Papa Romeo, Eco Lima Tango, está agora 7 milhas para Coral, está dar encerrado. Mantenha uma centena e chame Ilhéus na frequência 1201. 9911, bom dia, mantém quanto espera do 0? Chame para início do táxi, Whisky Yankee Tango. Afirma, confirme, 210 Natal? 210 Natal, Whisky Tango. Presente, pronto para cópia, Tango? Pronto para cópia, Whisky Tango. Whisky Yankee Tango, autorizado para Sierra Brava, November Tango, nível de voo 210, Golf 677. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 95. Transponder 5516, Papatango Whisky Yankee Tango. Autorizado, Salvador Natal, 210, decola da 17, na curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder. Correto, Whisky Yankee Tango, somente transponder 5516, chame para o próprio táxi. Sete Mike, JT Romeu, mantém as condições visuais, 500 pés, atente para dois tráfego na final da 10, o ajuste 1903. Tráfego da 10, 1903, na mantém 500 pés, obrigado, Romeu. Chané 6225, completa a final do procedimento e chame a torre 1895, tem o posto. 1895, obrigado. São Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 340, decolando a pista no zero, primeira curva à esquerda, correção. Primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5522, TAN 3179. Copiado. Guarulhos aprovado, 340 conforme, decoladão no zero, primeira curva direita, saída no perfil da Eulida Bridge. Após, intercepta a Zulu 190, perdão, até Bridge, após a Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, direto Trip e segue conforme o plano. O controle 208 e o transponder 5522, é o TAN 3179. 5522, cotejamento correto, 3179, somente após o perfil de saída da Eulida da Bridge, em Bridge intercepta já a Pesulu no meio, negativo no zero, ok? Afirmativo, tio, a Pesulu, ok, considera a Pesulu no zero, a Bridge e a Pesulu no meio até BHZ, sim, obrigado. Correto, chame o posicionamento, portão 9. Chamará, obrigado. Tem uma Mike Fox Sierra. Sim, só um minuto para a cópia, Mike Fox Sierra. Fox Sierra. Só um questionamento, o nível do senhor apresentado é o 060, correto? Sim, 060, só um minuto, por favor. 922, no solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 9. 21, nada, grato, boa. Salvo, comandante, bom dia, gol 1922, lembrou. Bom dia, senhor, tem que ser aprovado via Alfa, chama ingresso da Juliette. Via Alfa, chama 1922. Travado, pouso livre, pista 10, 6225. Prole. Mike Juliette Romeu. Controle papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Juliette Romeu. Controle, eu tô aqui em Águas Claras, já me aproximando do porto de Pirajá. E a área vai ser esse setor aqui. Dá assistência dos tráfegos e solicita permanência no setor aqui em Aspés. E totalmente condicionado ao seu tráfego. Muito pesado, Mike Juliette Romeu, sobrevoo 510 no setor. Some seu tempo de voo. Vai permanecer por meia hora no setor, totalmente condicionado. Caso necessário, é fácil. Sente, Mike Juliette Romeu. Grato, Romeu. Nosso 911, Lima, tem cabeceira no zero. 991, Lima, tem cabeceira. Sierra, na, confirme POB? A gente confirme qual parte se encontra? Vai ter gente. Na 6225, no solo 59, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livra 119, na 6225. Direto, 060, decola da pista no 7, primeira curva à direita, subida Arbor após direto, controle opera em 120, decimal 8, transponder 5507, Golf Kilo Oscar. Então, 9911, livre de decolagem, pistão no 0, vento 0, 60 graus, 08. Decolagem, 0, decolagem. 64 horas, Salvador, ciente, posicionamento, táxi, decolagem, no pátio 5, chame torre, frequência 118.95, Golf de Oscar, bom voo. 922, autorizado ingresso, portão 612. 612, é bom, 9912. Solo Salvador, bom dia, 6225, na pista. 6225, bom dia, autorizado Alfa e Juliette, portão 01, senhor. Alfa e Juliette do 01, 6225. Que livre se não reporta para táxi. Doutora Serena 6312, patrão 290, bom dia, 52 Juliette. Bom dia, Chanel 6312, identifique chegada a mar e desça para o 050. 050, a gente vai. Azul 4234, chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. Vicente vai chamar Recife 12545, alterna 12685, azul 4234. Obrigado, bom dia. Bom dia, Santos 3663, identifique, pista para 4 mil pés, chegada a Bonfi, ajuste padrão. 8. 1208, bom dia. 4 bordo ciente, para o táxi, por gentileza, chame torre 11895, isso que é aqui do ângulo. 11895, tá? Para o 310, sai da mobile. 310, saída bom, total 999. Tá com 5, tá está autorizado o táxi ingressando no site, pode cabecear alinhado pronto. Está autorizado o táxi, confirma a aeronave. Rodrigo, no 605, identifique chegada Bonfim, pista para 060. Salvador, mais uma vez, bom dia, 379, no portão 9, aprovado por estacionamento, chame para o táxi. Semana, táxi, obrigado. Por isso. 3, 2, 3, 2. Bom dia, trip 5297, contato o radar passando o conde, mantenha nível no 40, vem na proa de bomba para efetuar a chegada e chame no ponto ideal. Foxterra, atenção, outro aeronave no mesmo pátio, taxiando, está autorizado o táxi na Paparra, pode para ingresso. Isso também o Mike Foxterra. Identifique chegada a mar e vista para o 070. Tá aqui com a torre, mas por enquanto é a informação aí. Juliette. Nada. Kilo Oscar está autorizado em ingresso, parte cabeceira no 7 anelho, pronto. Controle, Bravo, Whisky and Tango. Bravo, Whisky and Tango, contato Ardal, saída Pouca, fuga para o 210. Passe 210. Oceania 6312, reduza para 259. 2509, 392. Azul 4298, reduza para 259. 3663, está autorizado a final do ILS XR, desça para 2000 pés, ajuste permanente 10 no 3, informe no localizador. 3322, reportará no localizador, obrigado. Dia 3304, chegada a Bonf, acione identificação, desça para o nível 080. Mike Juliette Romeu, dentro de mais 7 minutos da presente, aos 15, será solicitado a saída do setor. Gente, na escuta, Mike Juliette Romeu, aguardando mais 7 minutos para liberar. Total 991 no ONU, chame o centro Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 2545, 2085, total 991. ONU 605, reduza para 259. Reduzindo 250, vão 605. 3663, passou o vetor para a final do ILSXA, curva esquerda, proa 200, desça para 2000 pés. Esquerda 2-0-0, descendo para 2-0-3-0-3. Padrão, o quanto espero que estando zero, aumentou a frequência 1 no noite, decimal 95-3-1-7-9, tenha um bom voo. Copiar, aceitou parte Índia até o ponto de verão 0, 1003, segundo lá 18, 95, obrigado. Está 3-1-7-9. Trapo, limitado ao loco, 3-1-2. Quilosca, nível de decolagem pistão no 7, vento 070 graus, 099. Puxa na minha 312, desça para 3000 pés. 3000 pés, na 3000. Azul 4298, desça para o 050. Luno 605, desça para 4000 pés, ajuste padrão. 3304, desça para o 050.